quando estou sentado à mesa deste café. Sinto vocação de pensador engajé, mas o peso da consciência no peito não consigo suportar este remorso. Tenho que fazer um pequenino esforço. Vou mudar de vida, isso é que vou. Ponho escritos sobre a mesa deste café. Ponho escritos na consciência de boa fé. Mas o peso da coerência no peito não consigo suportar este remorso. Tenho que fazer um pequenino esforço. Vou mudar de vida, isso é que vou. Amigo, sente-se à mesa deste café. Vou fazer-lhe uma surpresa por ser quem é. Trago uma velinha acesa no peito, não consigo suportar este remorso. Tenho que fazer um pequenino esforço. Vamos nos desvindo em fogo. Graças neste café. Eu vou me ligar às massas deste café para ver se esta dor me passa. Do peito não consigo suportar este remorso. Tenho que fazer um pequeno esforço. Peraí, homem. É pá, não, pá.